Mais uma acha para a fogueira do Sporting que arde cada vez mais. Outros membros da direção do clube concordam, inclusive, com as declarações de Costinha, embora também afirmam que não têm tantas responsabilidades como o até agora dirigente do Sporting tinha. Até agora porque, como disse, Costinha foi hoje dispensado da direção do Sporting Clube de Portugal. Recorde-se apenas que Costinha havia entrado há pouco mais de um ano no Sporting Clube Portugal, como membro da direção, precisamente para substituir Ricardo Sá Pinto, que se havia desentendido com outros jogadores e também com Liedson, antes da sua saída. Agora, o Sporting continua à procura de outro dirigente, para o lugar de Costinha, um ano depois. E na Fórmula 1, continuamos a dar-lhe conta do estado do piloto polaco Robert Kubica, que no passado domingo teve um grave acidente num rally em Itália, enquanto conduzia um Skoda Fabia 2000. Recordemos apenas que o piloto polaco acabou por embater frente a um muro de uma igreja e acabou também por entrar um raio de proteção no automóvel que conduzia. E se o copiloto saiu ileso, o mesmo não se pode dizer de Kubica, que teve que sujeitar uma intervenção cirúrgica que durou mais de 7 horas. Mas Robert Kubica está a recuperar favoravelmente. Há uma nova intervenção cirúrgica que está prevista na próxima sexta-feira, desta vez ao úmero do braço direito. O piloto já mexe os 5 dedos, é o que conta o médico, um dos médicos que o operou, e ainda também o hospital, Corona Pietra, que será a mesma equipa que o operou no passado domingo, aquela que o irá operar na próxima sexta-feira. Recordemos que, apesar deste estado clínico ser positivo e favorável, não há alteração quanto à data de regresso de Robert Kubica aos grandes prémios do Fórmula 1. Deverá ser apenas daqui a um ano, até porque a reabilitação total é complicada. Antenoeb, do Esporto. E no rugby, Portugal já está a caminho da Rússia e a pensar na segunda jornada da Taça Europeia das Nações. Depois de vencer a Roménia no Estádio Universitário de Lisboa por 24-17, irá agora defrontar outra equipa igualmente complicada, a Rússia, que na primeira jornada venceu a Espanha por 28-24 e irá também participar no Mundial de 2011 de rugby. Portugal vai para a Rússia sem dois nomes importantes. Vasco Uva e José Pinto estão fora dos convocados de Harold Brain. Mas para seu lugar irá, no caso de Vasco Uva, o luso-francês Laurent Balanguet. Para a posição de José Pinto irá Pedro Leal e António Aguilar ocupará então a posição deixada por Pedro Leal. José Lima irá para a posição de António Aguilar e estrear-se-á assim na seleção de rugby. Portugal joga no próximo sábado com a Rússia a contar para a Taça Europeia das Nações. Duas medalhas de ouro e uma de prata foram os prémios que Portugal conquistou no passado fim de semana no Open da Suécia, em Taekwondo. Do ABC, Rui Bragança, menos 58 kg, e Nuno Costa, menos 63 kg, ficaram em primeiro lugar nas respectivas categorias. Em segundo lugar ficou ainda, nos menos 68 kg, José Fernandes, também do ABC de Braga, que já aqui em Portugal havia dado o clube uma grande amostra de poderio e de qualidade nos campeonatos nacionais de Taekwondo, que decorreram, recorde-se, no Seixal. Portugal ficou assim, em termos de países, em segundo lugar. Esta prova é pontuável para o ranking mundial e para o Class Open da European Taekwondo Union. Ainda no Taekwondo, realiza-se no próximo dia 12 de fevereiro, num shopping Dolce Vita Douro, em Vila Real, às 21 horas, uma demonstração sobre esta modalidade de origem coreana. E no domingo, acontece o evento mais importante desportivo deste fim de semana, neste distrito. No dia 13, realiza-se o primeiro campeonato na categoria de combates de Taekwondo. O campeonato é apenas de cariz regional, poderão participar todos os atletas filiados na ATVR, Associação de Taekwondo de Vila Real. Os campeonatos são a singulares ou a clubes, em ambas as categorias, masculina e feminina. As candidaturas estão abertas até amanhã, ou seja, até dia 10 de fevereiro, até às 18 horas. Este evento é o primeiro em Vila Real com esta amplitude e pretende à TVR chamar a atenção para a prática deste desporto em Portugal. Como disse, o primeiro campeonato de taekwondo na categoria de combates no distrito de Vila Real, aliás, arrancará então no próximo dia 13, por volta das 15 horas, no shopping Dolce Vita Douro. É o Dolce Vita Douro 2011, a primeira taça a disputar-se em Vila Real com esta amplitude nesta modalidade. Antenoeb, desporto. E para fechar a edição de hoje, uma notícia que está a deixar os tchechenos em alvoroço. É verdade, o antigo jogador holandês Rudi Gullit vai treinar o Terek Grozny, principal equipa da República da Chechênia. Depois de ter rescindido contrato com o espanhol Víctor Muñoz, está apresentado o novo treinador, contratado a 18 de janeiro, mas só hoje chegado à Rússia. A Chechênia é uma república não reconhecida pela Rússia, mas que insiste em declarar-se independente. Ainda assim, o Terek Grozny participa no campeonato da Rússia e foi atualmente 12º classificado no campeonato da época passada. Agora, com o jogador holandês, agora treinador, Rudi Gullit, a equipa quer chegar aos lugares cimeiros que dão acesso às competições europeias. É uma experiência nova, afirma Rudi Gullit, que com 48 anos já treinou outros clubes, como por exemplo o Chelsea, em 1996. Só que, ao contrário do clube que treina agora, treinou sempre clubes em países onde anteriormente já havia jogado. Foi um dos mais marcantes jogadores da década de 80 e de princípios da década de 90, por exemplo, pela Holanda e pelo AC Milan, o clube onde foi mais bem sucedido. Agora, como treinador, já está na República da Chechênia para treinar o Terek Grozny. O primeiro teste do holandês como treinador do clube estará agendado para a semana de 10 de março, altura em que se inicia o Campeonato da Rússia 2011. E é desta forma que fechamos a edição de hoje do Desporto Antena. Amanhã estamos de volta com mais notícias. Fique bem e até lá!